Ganhou! Daniela Silva! Gente, passa na Jangadeiro, tem 3 dias úteis para vocês retirarem seus prêmios de 8 da manhã até as 5 da tarde. Gente, super abraço aqui do seu amigo de Rocha, Rochinho. Vamos, eu volto amanhã bem cedinho aqui na Jangadeiro FM, a partir das 5 horas da manhã. Todo cheirosinho, penteadinho, bem comportadinho. Isso é peça boa. É ele de volta aqui na Jangadeiro FM. Todo mundo ama. Tá chegando aí já já a propaganda eleitoral gratuita. Em seguida tem ele, Paulo Costa, do jeitinho que você mais gosta. Tchau, gente. 27 de dezembro, no Marina Park Hotel, um dos maiores fenômenos musicais do Brasil. Raça Negra. Raça Negra, comemorando 40 anos de sucesso. E mais, Limão com Mel, Mara Pavanelli, Sandrinha e Banda. Ingressos à venda. Bilheteriadigital.com. Óticas Diniz, Iguatemi e Praça do Ferreira. A sorte está em todo lugar. Basta você procurar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar. Na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar. Basta você procurar. Na lista telefônica, na internet. André, e essa proposta Merenda Feliz que tá todo mundo falando? De segunda a sexta, você, mamãe, fica tranquila, porque seu filho tem merenda na escola. Mas chega o fim de semana e você fica aflita, porque nem sempre tem o que dar para as crianças. Por isso eu vou criar o Merenda Feliz. Na sexta-feira, seu filho vai voltar para casa com a merenda do sábado e de domingo. E aí você fica tranquila e a garotada de bucho cheio. Coragem para mudar. André Fernandes, prefeito 22, PL. Se apronte para votar. Caminho do voto. Para ser certo e verdadeiro, todo voto segue um roteiro. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada para impedir tentativas de fraude. Para garantir o sigilo, os votos são registrados, sem qualquer vinculação com o eleitor. Fechada a votação, boletim de urna é impresso. Os boletins com o número de votos de cada urna são afixados na entrada da sessão e publicados na internet. Por fim, os votos seguem até a Justiça Eleitoral para totalização, por um canal protegido e seguro. Tudo isso garante a integridade e sigilo do seu voto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Adolescente, André brincava de esfaquear um papelão com as palavras "minha namorada". Vamos supor que você quer minha namorada. Já adulto, deputado estadual, virou notícia. André foi condenado por ataques machistas e depois, deputado federal, votou contra a igualdade salarial de homens e mulheres. André Fernandes, não dá pra confiar. André, não dá. Não dá pra confiar. Pronto para uma experiência de cinema lucidante de imersão? Os cinemas e UCI são os mais modernos e completos. Salas de grande formato, IMAX e X-Plus, com telas gigantes e som bom. Bombástico, além das salas VIP de Lux. Aproveite a estreia de Coringa, Delírio A2. Venha viver essa imersão em dose dupla de loucura com Joaquim Fênix e Lady Gaga nas telas gigantes da UCI. Coringa, Delírio A2 na UCI Cinemas. Clientes Unique pagam bem entrada. Verifique classificação etária. UCICinemas.com.br. Se quer viver uma nova história, com alguém que faz e não com alguém que enrola. Vamos mudar nossa cidade, tá na hora. Se antes não fechou com André, fecha agora. Ah, fechado com André, outro nem sei quem é. É 22 pra ver portal brilhar de novo. Tô fechado com André. André. Coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito 22. PL. Pensando na inclusão e na diversidade, nesta quinta-feira, 17 de outubro, a Ecofon Ambiental promoverá um evento focado para a seleção de PCDs. Você, PCD, venha participar desse momento na rua Henrique de Castro, 841, esquina com Rogaciano Leite, às 9 da manhã. Traga seu currículo, documento com foto, homologação e exame médico, quando se tratar de monocular ou auditivo. Se não puder comparecer no dia e horário agendado, envie seu currículo para ecofoinforma@marquise.com.br ou entregue na portaria da Ecofó. Esperamos por você. Você se lembra disso? É Bolsonaro zombando da falta de ar dos doentes da Covid. André é o mesmo que Bolsonaro. Sou armamentista, o meu presidente é Bolsonaro, também armamentista. Literalmente eu sou 01 do Bolsonaro. André é armas, quebra-quebra em Brasília, violência contra as mulheres. André, não dá pra confiar. André, não dá pra confiar. Coligação Juntos Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PPSD, PSB, Republicanos. Olá, queridos ouvintes da Rádio Jangadeiro FM 88,9. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Com muita alegria anuncio que está chegando o maior evento católico do Brasil. O Evangelizar é Preciso Fortaleza. Será no sábado, dia 26 de outubro, a partir do meio-dia, no aterro da Praia de Iracema. O tema será Livrai-nos do Mal e o lema Jesus nos dá força e nos livra do mal. Com a fé e a alegria do povo cearense, faremos um dia inesquecível de graças e bênçãos de Deus em Fortaleza. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Patrocínio, Plano de Saúde Best Senior, Casa Pio, Uninassal, Água Mineral Serra Grande, Brisanete, Rede Parcerias Supermercados, Vitamilho, Sistema Fecomércio, por meio do Sesc e Senac, Juá Produtos de Limpeza, Granja Regina. Realização Associação Evangelizar é Preciso. Arquidiocese de Fortaleza e Jangadeiro. Promoção Jangadeiro FM. Jangadeiro FM. Amiga, te pergunto como tem passado. Que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Como uma louca, louca, louca. Momento que você não dá, me imaginei. Que tudo é por causa daquele sujeito. E só tenho uma amiga que estou do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é linda. Amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Ah, ah, ah. Chega de chorar e pensa que algum dia alguém te dará toda essa fantasia e se muito mais. Tenta, a se esforçar e ver se não me inventa. Você vale muito mais que essa história. Saiba que tudo muda, muda, muda. Você vai esquecer essa ideia boba que te favorecia, enfim, quando pensava. Talvez existisse uma mão verdadeira. Diga você só se enganava. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Eleitoral. em 5 segundos. Propaganda eleitoral obrigatória. Coligação Juntos Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PSD, PSB, Republicanos, MDB. Começa agora o programa do Evandro 13, prefeito. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você te ver torcendo a favor. Você viu? Ficou sabendo? Com a força do povo, a estrela brilhou forte e lotou a Praça do Ferreira na sexta-feira. Era gente que queria ver e ouvir a coragem, a esperança, a alegria e a força que só a união traz. A Luiziane tava lá. Lula tava junto. E Camilo falou: tem uma coisa que eu considero fundamental no homem público, é ter a sensibilidade de dialogar e de ouvir os problemas da população que mais precisa. O Evandro vai ser um prefeito presente nas comunidades de Fortaleza. É humano. O candidato que vai fazer casa é o que defende a minha casa, a minha vida. O que vai melhorar a saúde é o que tá junto com o governador, com o ministro Camilo, com o presidente Lula. Lula. Eu posso dizer pra vocês, não tem ninguém melhor do que o Evandro para governar a cidade de Fortaleza. Evandro 13, prefeito. Com o time que eu faço parte e com as propostas que nós temos, nós vamos fazer uma verdadeira mudança em nossa capital. Uma participação popular, onde a população vai definir as suas prioridades das suas comunidades. Esse sim é o projeto para cuidar das pessoas. Esse sim é o projeto para olhar para aquele que mais precisa. Lula. O Evandro eleito, ele não tem que bater na porta do presidente, porque a porta vai estar definitivamente aberta todos os dias para atender o povo do Ceará. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. É 13 na cabeça, Fortaleza em boas mãos. Com a palavra, Evandro 13, prefeito. Agora, eu quero falar de futuro. Quero falar de fazer Fortaleza crescer, mas crescer para todos nos próximos 4 anos. Crescimento econômico e social, como dois lados da mesma moeda, diminuindo desigualdade e criando prosperidade para as famílias. Propostas do Evandro. Vou fazer o espaço de geração nas regionais, centros de cuidado completo com equipe multidisciplinar para atender crianças e jovens com autismo ou síndrome de Down. Também vou ampliar o número de CAPs, melhorando os que já existem e dobrando a quantidade de CAPs 24 horas. Contratar mais médicos, garantir a entrega de remédios e abrir os postos de saúde até 9 da noite. Vou fazer também o pé de meia municipal, com poupança de até R$3.000 para alunos do 9º ano. Vou zerar as filas das creches e estender o passe livre estudantil, que vai valer nos finais de semana, feriados e nas férias. Vou fazer o Horizonte Digital, onde a juventude terá capacitação em produção de conteúdo e formação em tecnologias, preparando-se para novos mercados. Criar o pelotão da guarda nos bairros, que vai levar mais segurança para perto de você nas paradas de ônibus, praças e areninhas. Vou realizar o maior programa habitacional da história de Fortaleza, com a construção de novas moradias em lugares com estrutura, ruas sem buracos e bem iluminadas. E vou acabar com a taxa do lixo. Eu tô fechado com Leitão. Eu tô fechado com Leitão. É 13 na cabeça, Fortaleza em boas mãos. É 13, é 13, é 13. Votei no André Fernandes, só que hoje eu vejo que Fortaleza precisa. É um candidato experiente, um candidato que tem ao lado um time forte. Por isso eu escolhi meu candidato, Evandro Leitão, 13. As propostas que ele vem trazendo para as mulheres, para a juventude, inclusive, para as crianças autistas. Porque é o melhor candidato, responsável, equilibrado. Evandro 13. Eu tô fechado com Leitão. Vote 13. O bolsonarismo quer se instalar em Fortaleza. O bolsonarismo que espalha ódio e que já dividiu tantas famílias. Você se lembra disso? Quando você tiver lá. Esse é o Bolsonaro no meio da pandemia, zombando dos doentes, imitando o sofrimento de quem agonizava com a falta de ar provocada pela Covid. André é esse mesmo ódio. Sou armamentista, o meu presidente Jair Bolsonaro também é armamentista. André Armas, quebra-quebra em Brasília, violência contra as mulheres. Você vai ouvir agora o programa do André, o candidato que faz parte do sistema que quase destruiu o Brasil, o sistema de Bolsonaro e sua turma. Tá começando o programa da renovação. André Fernandes, prefeito 22. Nossa campanha começou tímida, pequenas rodas de conversa, bairro a bairro. Pouco a pouco, as pessoas foram escutando. Dezenas de pessoas se transformaram em centenas, depois em milhares. Começamos a liderar as pesquisas, todas as pesquisas. A campanha deixou de ser só minha e passou a ser do povo de Fortaleza. Do povo que quer mudança, do povo que tem coragem para mudar. Vem você também renovar Fortaleza. Vem pro 22. Eu costumo chamar ele, o André, é o prefeito da mudança. E ele foi o único prefeito que veio aqui conhecer o bairro, conheceu as nossas necessidades. A energia do André é extremamente contagiante e é o que a gente precisa. A gente vê que agora é o tempo da renovação. E eu creio que o André vai fazer a mudança. Porque o André Fernandes representa a gente, é a encarnação do povo e ele vai vencer. Sou motoqueiro, voto André 22. É a campanha da revolução. André na rua, as pessoas batendo foto, gravando vídeo, em cima de um paredão, sorrindo, correndo até de pé descalço. Você já viu outro político fazer isso? Você nunca viu isso. É o 22, é o André, na urna e no coração! André, qual a sua proposta para a saúde? Milhares de pessoas precisam de consultas e exames aqui em Fortaleza. Alguns esperam meses, às vezes até anos, para serem atendidos. Enquanto isso, as clínicas populares ficam fechadas à noite e na madrugada. Na minha gestão, eu vou criar o Saúde Toda Hora, uma parceria da prefeitura com essas clínicas, para zerar a fila da rede pública. Todo mundo sai ganhando. O paciente, que é atendido com mais rapidez, as clínicas, que vão gerar mais emprego e renda, e a prefeitura, que não precisará gastar milhões com novas estruturas. André Fernandes, prefeito 22! De um lado, um candidato rodeado de políticos. Do outro, o André, cercado pelo povo. De um lado, um candidato desfilando em carro de luxo. Do outro, o André, com os pés no chão no bloco do 22. De um lado, um plano de governo feito no ar-condicionado. Do outro, um plano feito escutando o povo. De um lado, um candidato que come coxinha fazendo careta. Do outro, o André, que ganha pizza no meio da galera. De um lado, um comitê central em bairro Nobre. E do outro, o André, com comitê central no Lagamar. De um lado, militância paga, segurando bandeira com aquela vontade. E do outro... Fala a verdade, quem é o candidato dos poderosos e quem é o candidato do povo? Nessa eleição, a velha política já inventou todo tipo de mentira contra o André. E sabe por quê? Porque eles querem que você tenha medo. Eles sabem que quando você tem medo, as coisas não mudam. Eles atacam o André com mentiras para manter os privilégios de um grupo político que já está há 30 anos no poder. E quer saber? Agora as mentiras e fake news vão aumentar ainda mais. Então vamos deixar bem claro. André não vai demitir nenhum servidor ou trabalhador terceirizado. Não vai acabar com o passe livre nem com o Bolsa Família. Não vai acabar com as políticas para as mulheres. Não vai privatizar a educação e nem acabar com nenhum benefício. André não vai tirar nada do que você já tem e ainda vai te dar o que você nunca teve. Segurança de verdade, mais oportunidades, principalmente para os jovens de periferia. Mais saúde, educação e menos impostos e taxas para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Por isso, não acredite em boatos. Você sempre pediu mudança e merece um futuro de oportunidade e prosperidade. A hora chegou. Em troca, a gente só te pede uma coisa. Coragem para mim. André Fernandes, prefeito 22. Fortaleza nunca tinha visto isso. Um candidato, uma caixa de som e milhares de pessoas nas ruas. E não é gente paga pra balançar a bandeira, não. É gente querendo mudança de verdade. Fortaleza já entendeu que não adianta votar nos mesmos de sempre e querer que tudo mude. É preciso fazer uma escolha diferente pra renovar nossa cidade. Muito obrigado, povo de Fortaleza, por ter me escolhido pra representar essa mudança. Agora começa uma nova etapa. Precisamos, mais do que nunca, da sua energia, do seu apoio e, claro, da sua coragem pra mudar. André Fernandes, prefeito, é 22, vamos junto, vem que vem! Uma multidão, voluntário, espontâneo, sem militante pago, o povo mesmo abraçando a causa da mudança de Fortaleza. Eu só tenho gratidão ao povo de Fortaleza por ter me colocado em primeiro lugar. É uma campanha dos mesmos de sempre contra nós. Eu, André Fernandes, e o povo de Fortaleza. Quem quer continuar do mesmo jeito, continua do mesmo lado, que há 30 anos governa a nossa cidade. Quem acha que tá na hora de mudança, vem pro nosso lado. São os mesmos de sempre contra a mudança. André, e essa sua proposta merenda feliz que tá todo mundo falando? De segunda a sexta, você, mamãe, fica tranquila, porque seu filho tem merenda na escola. Mas chega o fim de semana e você fica aflita, porque nem sempre tem o que dar pras crianças.

E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. O do lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos do espelho e o telefone na minha mão. Na minha mão. Jangadeiro FM, todo mundo ama. Simone Mendes. Quanto descaso cabe dentro dessa casa? Falta 2 graus pra nossa cama congelar. Essa expressão aí de af na sua cara. Quantos também o meu te amo ainda vai escutar. É assim que começam os finais. Como esse climão de tanto faz. Um olhar sem admiração. O meu beijo não vê mais beijão. Nessa cama que jaz um tesão. Se eu não pedir, você não me beija. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Se eu não pedir, você não me beija. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Pra fazer amor é uma peleja. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Simone Mendes, amigos mais amados do Brasil. Jangadeiro FM. Finais, como esse climão de tanto faz. Um olhar sem admiração. O meu beijo não vê mais beijão. Nessa cama que jaz um tesão. Diga! Se eu não pedir, você não me beija. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Pra fazer amor é uma peleja. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Você já desistiu de mim, só não me deixa. Oh, paixão! Você já desistiu de mim, só não me deixa. Zap Zap, da Jangadeiro FM. Bom dia, Ivani do Caldas. Eu estou pedindo a música de Leandro Leonardo, Jogo de Orgulho, para oferecer a seu Damião aqui no Caldas, a Lena e todos vocês que estão curtindo a Jangadeiro FM. Jangadeiro FM. Com você, tô noutra praia, mudei de opinião. O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom. Se vier, venha sorrindo, me conquistar, me pertencer. Não vou ficar fingindo que aceito tudo de você. Dessa vez tenho razão de não querer voltar atrás. Você passou dos limites, seu ciúme foi demais. O amor é perigoso pra quem só quer guerrear. É

Jangadeiro FM, todo mundo ama. 7:26, bom dia, 7:26, vamos trabalhar. Oferta de emprego. Vagas para hoje, terça-feira, 15 de outubro de 2024. Ajudante de obras, tem 8 vagas. Auxiliar de limpeza, 22 vagas. Atendente de lojas, 50 vagas. Estoquista, 59 vagas. Caixa de loja, 8 vagas. Agora, vagas para PCD. Almoxarife, 1 vaga. Atendente de telemarketing, 1 vaga. Recepcionista em geral, 2 vagas. Maqueiro hospitalar, 2 vagas. As unidades do IDT Cine estão operando em atendimento presencial por agendamento. O agendamento pode ser realizado através do portal idt.org.br. É isso, minha gente. Vamos trabalhar, porque quem trabalha, Deus ajuda. Jangadeiro FM. Oi, aqui é Simone Mendes. Tem oferta para todos dos 50 anos do açaí. Feijão de corda Kikau do pacote 1 kg, 5,69. Achocolatado em pó Nescau, pote 200 gramas, 4,89. Pneu aro 14, 175/70, 84T, P400, Evo Pirelli, unidade, 369. Ofertas válidas até 18 de outubro, enquanto durarem os estoques nas lojas Açaí do Ceará. Aniversário Açaí, show de prêmios e de preço baixo. Promoção Brilux simplifica seus boletos. Concorra a R$ 2.500 toda semana e a R$ 10.000 todo mês. E um ano de produtos grátis. Para participar, compre produtos Brilux. Cadastre as notas no site briluxsimplifica.com.br ou no zap 11 97873-1281. Brilux Multi, multiuso, lava-roupas, lava-louças e sabão em barra. Valem cupons em dobro. Consulte o regulamento. Para garantir uma energia mais segura e de melhor qualidade, a Enel está investindo na manutenção preventiva das redes de energia e está modernizando os pontos de atendimento. Além disso, vem aí uma nova conta de energia com layout baseado na opinião dos clientes. São mais de 4 bilhões de reais que serão investidos até 2026. É a Enel mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Roberto Cláudio tá com o André Fernandes. Nos últimos dias me reuni algumas vezes com o André Fernandes. Foram boas conversas sobre Fortaleza e decidi apoiar o André agora nesse segundo turno. O PT e o Evandro representam a velha fórmula que no Ceará tem sido marcado pela arrogância, atraso econômico, violência e denúncias de corrupção. Já o André é jovem, com entusiasmo, coragem e humildade. O André vai contar com toda a minha experiência e gestão. Venha também para o lado da mudança. Coragem para mudar. André Fernandes, prefeito 22, PL. Não precisa mais ficar implorando limite pro seu banco. Com o PicPay, você tem limite bônus. É só guardar o dinheiro no cofrinho que o PicPay multiplica o limite para você usar como quiser. Com o PicPay, a experiência é outra. Peça o seu cartão. Sujeito à aprovação. Fibra, liberar oferta. Oferta liberada. Sabe qual é a casa mais conectada do Brasil? A sua. Então capricha na internet. Transforme sua casa com fibra de verdade. Oi Fibra 400 MB por apenas R$ 89,90 por mês. Pra que ficar sofrendo com a internet que trava toda hora? Ligue agora mesmo para 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br e saiba mais. Pergunta para quem tem e vem. Adolescente, André brincava de esfaquear um papelão com as palavras minha namorada. Vamos supor que isso aqui é minha namorada. Já adulto, deputado estadual, virou notícia. André foi condenado por ataques machistas e depois, deputado federal, votou contra a igualdade salarial de homens e mulheres. André Fernandes, não dá pra confiar. André, não dá! Não dá pra confiar! Prevenção contra o câncer de mama é de outubro a outubro rosa. Por isso, não perca tempo. Vá a uma unidade de saúde perto de você e faça seu exame clínico periodicamente. Mulheres entre 50 e 69 anos devem realizar a mamografia a cada 2 anos ou sempre que indicado pelo médico. O exame é simples, rápido e detecta até 95% dos casos. Governo do Estado. Cuidar das mulheres. Avançar o Ceará. Precisando dar um upgrade? upgrade em suas instalações elétricas? Aproveite o Festival Elétrico Carneiro e renove seus ambientes com qualidade. São mais de 15 mil itens em iluminação, cabos, quadros elétricos e ferramentas à sua disposição. Passe já na Carneiro e encontre a solução ideal para você. Lojas da Antônio Salles e Bezerra de Menezes. Carneiro, do Ceará para todo o Brasil. Está saturado do mercado e acha que não tem emprego para você? Segue buscando vagas que nunca aparecem. Seus problemas acabaram. No Senai Ceará, outubro é o mês das oportunidades. Temos a chance para você decolar de vez na profissão em que deseja. Cursos selecionados em diversas áreas com 20% de desconto. Venha conferir agora mesmo e faça sua matrícula. Acesse senai-ce.org.br e consulte as condições. Mas atenção, promoção por tempo limitado. Oi, eu sou o Fofo. Tá preparado para uma explosão de fofura? Então escuta aí. Eu quero muitos dias de perfume. Eu sou mais fofo, aumenta o volume. Eu quero muito. Eu quero muito mais barato, muita maciez, pra render na sua roupa toda hora, todo mês. Eu quero muito. Quem quer muito, quer Fofo. 100 dias de perfume. Jangadeira FM. Se quiser você ver, ao redor basta olhar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Basta ouvir pra notar, o amor tá no ar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Jangadeiro FM em primeiro lugar. Líder de audiência. FM. Nunca pensei que esse amor ficasse tão forte assim. Da forma que começou, fiquei surpreso sim. Mas foi o seu jeito que tornou perfeito o momento certo pra gente se amar. Do paraíso, esse ser tão lindo que na minha vida você foi pousar. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Borboleta azul. Sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Vou carregar esta paixão.

enquanto der, enquanto quer, e assim. Feito areia, areia, feito areia, areia, em mim, em mim, em mim, em mim. Feito areia, areia, feito areia, em mim, em mim, em mim. Feito Jangadeiro FM, todo mundo ama, 7h43. Bom dia! Bom dia, bom dia! Jangadeiro FM. Bom dia pra quem tá acompanhando nossa programação. Manda aí um alô pro doutor do bar da cidade de Marcos, Ceará. Alô, doutor do bar, bom dia! Aí em Marcos, no Ceará. Bom dia, Paulo Costa, alô para nós. Estamos no carro 1811 da RB Distribuidora. Motorista Wendel e o Gonçalo Avelino ligados na Jangadeiro. Bom dia. Silvério de Bodocó, pernambucano viciado na melhor Jangadeiro FM. Silvério, aquele abraço, bom dia. Bom dia, Paulo Costa, sou a Gláucia do Cristo Redentor. Quero mandar um alô para a turma da Sapataria TA Couros. Tatiana, Aurélio, Sabrina, Angélica, Ítalo, Luana e Luna, todos trabalhando e ouvindo a Jangadeira FM. Bom dia, Ana Venâncio do Passaré, família Jangadeiro, todo mundo ama, e eu mais ainda. Vocês são a minha companhia de todos os dias. Ana Venâncio do Passaré, bom dia. Bom dia, Paulo Costa, um alô aí para o Eltinho, Cocadas e Mousses, sítio Tijuco Sul 2, em Cascavel. Alô, Eltinho, bom dia. Bom dia, Paulo Costa, um alô para mim, tô aqui na Barra do Ceará, voltei de Madalena, Antônia Lima, voltou! Bom dia, Antônia Lima e todos aí na Barra do Ceará. Aquele abraço, um dia maravilhoso. Jangadeiro FM, líder de audiência. Um clássico com Zezé de Camargo e Luciano. É o amor. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver.